do localizador. Matheus, da minha direita, pode descer para 2000? Livre 2000. Avisar para o total de 5 pode para a esquerda? Autorizado 5515 Pro de Duna para final do procedimento. Informe no localizador. Duna vai portar o localizador 5515. 313 no solo aos 46 direito 129. Posição, posição de 10 horas, 8 milhas, mantendo 090 com rumo oposto. É um Alfa Tango 72. Eu tenho tráfego, aviso que eu tenho tráfego de ti. Então 9907, completa final do procedimento e chame a torre em Salvador, 118.95. 118.95, total 9907. Correio 5972, vai atingir uma sessão. Atingiu 5972, aguarde para prosseguir na descida. Vai aguardar. Europa 083. Good evening, Cocker Dent, clear, bom arrival, ground flight level 130. Passarei 2224, suba agora para o nível 120. Para 120, 2224. Afirmativo, 120 ainda restrito, 2224. 120 restrito, 2224. Salvador, 63-13 está autorizado para o seguir o táxi via Alfa GS para posto 04 do Pationo. E o 5972 autorizado ao final do procedimento, desça para 2000, o ajuste 9011, informe no localizador. Eu peço, autorizado o procedimento, chamará final localizador com 1011, sentado no Rio 5972. Aparelho 2224, agora informa o tráfego, posição de 12 horas, 25 milhas com composto, cruzando o nível 170, descida para o nível 130, é um Airbus 330. Aparelho 2224, está atento, tem o mesmo no ticket. Europa 083, traffic 12 o'clock, 22 miles, opposite direction, climb to flight level 120. It's Alpha Tango 72. That's right, Europa 083, descend and maintain flight level 130. Trip 5595, passa no Duna, completa final, chame a torre 1895. 1895. Controle a rua 5976. Prossiga. Quero ver a Duna. 5595. 9907, livre pouso no 0, 90 graus, 109, 9907. 9907, livre pouso. Trip 5595, boa noite, avistado. Continue a aproximação número 2 para pouso. 90 graus, 109, informaria pista livre, 5595. 7, número 2. Zero 083, descend and maintain flight level 130. Fica mais 1 for sure, about today. We have Rocky inside and we have Leo. Roger, but report reaching flight level 130. Wind report reaching, you're on it. Mike Eco Delta, boa noite, prossiga. Está no 43, sir. Transmissão a meta para impacto para o 44 para a pernoite, o Mike Delta. Qual a sua posição agora? Eu estou de frente ao PEC aqui. Próxima nave da pista, sem número aqui da posição, não sei qual que é não. Estamos só fora na nave da pista, seguindo o PEC. Ah, ok, compreendi. Tá aí no pátio 3, então tá livre iniciar aí no pátio 3. Chame para ingresso no pátio principal, Mike Eco Delta. Então vai para o ingresso da parte principal, mas não podemos. 1907, solo 51, libere direita, chame solo 1219, hein? 9907, 1219, ao liberar. Muito bem. Zero e chame quando o ideal de destino. QNH em Salvador, 9091, Mike Eco Bravo. Mike Eco Bravo, QNH 10111 em Salvador. Solo, boa noite, doutor 9907, livro. 2224, Centro Recife, 125, correção, 12685. 12685, uma boa noite, controlado. Realmente. 109. Livre Pouso, 103555. Para, 9907. Falo, boa noite, gol 9287, para pushback, acionamento, gate 8. 9287, está autorizado o push e acionamento no... Perdão, aguarde um instante para o push e acionamento. Após o táxi de uma aeronave a sua calça, está autorizado, ok? Expectativa de 2 minutinhos, só um instantinho. Sim, está aguardando o gol 9287. Direção Juliette, 076. 076, ingresso via Juliette, portão 5. Portão 5, boa noite, 19. Até já. O Mike Eco Delta, observe a aeronave da Gol ingressando no pátio principal. Ele vai estacionar no portão 5, é logo esse primeiro aí à sua frente. Após o senhor ingresso no pátio principal, contorne todos os portões, chame na Taxiway Lima, ok? Ok, contorno aqui, visando a visão aqui, chama na análise, então, mais solo azul, 4298, gente da Romeu, Santa Costa, boa noite. Azul 4298, boa noite, aguarde um minuto, cópia 300 para o Petrolina, subida Momo Flock. A gente teria como coordenar Borba ou no Alfa como saída para o 4298? Eu vou checar com o controle, ok? Vou tentar a coordenação com o controle. Sim, gente, graças. Próximo a Juliette para ingresso. 9907, ingresso via Juliette para o pátio 3, atento ao balizador no pátio 3. 7, Juliette, pátio 3, atento ao balizador 9907. Boa noite. 398. E 5972, reporte estabilizado na LS, aqui seu rei da pista na zero. Correu, reportará. 5 no 5, taxi na Alfa, chama esse da Juliette. Alfa, da Juliette. Opa, Lima, o Mike Eco Delta na pescoça. Mike Eco Delta, ok. Taxi então via Lima, Mike na Quebec, chame a torre em 1895 para ingresso na 17. Lima, Mike. Chamando a torre. O Eco Delta. Mike Eco Delta, só confirmando, vai para o pátio 4, não é isso? Pátio 4 seria novembro? É não, mas a Mike está interditada ali a partir da Quebec. Então o senhor vai ter que ingressar na Quebec e taxiar sobre a pista até o pátio 4, ok? Ah, bom, beleza, tá bom. Afirmativo, tenha uma boa noite, Mike Echo Delta. Obrigado, bom trabalho. Fala do Gol 9287, você pode fazer o push? Afirmativo, o 9287 está autorizado o push e acionamento, chame para o táxi. O altímetro no 011. Sente o 011, autorizado, chamar o táxi, Gol 9287. Da Juliette, 5555 no 5, ingresso via Juliette para a posição 3 do pátio 3. Juliette 3 do pátio 3. Mike Echo Delta, ingresso na pista via Quebec, ingressando a pista e prosseguindo o táxi até a interseção Oscar, em direção ao Pátio 4. Mike Echo Delta. Do Rio, Rio. Rio 5972, confere. 972, confere. Baixar travado. Tem pouso livre no 0, uma centena no 09, Rio 5972. 5972. Azul 4298, autorizado para Petrolina, nível 300, pela Upper Zulu 20. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Borba, Uno Alfa, como solicitado, transponder é o 5431, e o controle opera em 119.8, cotejo. Ciente, autorizado Petrolina, nível 300, decola da pista 10, saída Borba, Uno Alfa, curva pela esquerda. Após voa Fox, segue pela Upper Zulu 20. O transponder 5431, controle 19.8. Claro, 5429. 4298, correto o cotejamento, chame para o acionamento na posição 3. 4298. Pode confirmar para o trip agora, a posição número 4, né? É, a informação que eu tinha aqui é a posição número 3, mas siga o balizador aí, ok? Ok. Confirme. Firmo, janela 6224. Janela 6224, boa noite, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, QNH 10, no 1. Na mar para 050 com 1001. Para decolagem, tenha uma boa noite, Gol 9287. Centro, baixo, engenho alto, quando no ponto espera do 1090, chama até o 10895. Um ajuste 10191. Obrigado, boa noite, Gol 9287. Sete dois no solo 59, libera a direita, chame solo 121 9. Salvador, boa noite, Gol 9287, se aproximando do ponto de espera, pronto. O Gol 9287, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, uma centena, 10 nós, 9287. Sim, está autorizado, alinhar e decolar da 10, Gol 9287. Eco Bravo, prossiga. Ike Eco Bravo, desça para o nível 060, QNH 10 no 1. Para o pushback acionamento, azul 4298, posição 3. Autorizado, chame para o táxi, azul 4298, altímetro no 011. Autorizado no 011, 4298. Bom, Salvador, boa noite, trip 5393, posição é a 543, solicita pushback, procura acionamento. O 35393, livre pushback acionamento, atento ao 27 da Rio, ingressando no pátio 3 para a posição 10. Posição 10, atento ao 77 da Rio. 398, tá em bolo, 22, tranquilo, tranquilo. Lisa Yelens, runway 10.03. Tower 1895. Say again frequency for Tower Opa 03. 118.95. 118.95 Opa 03. Obrigado. Tá 3398, desce para 2000 pés, QNH 1091, está livre LS que se rira pistana 0, reporta estabilizado. Ok, 2000 vai reportar estabilizado no ILS X-ray 3398. Sané 6224, desce para 3000 pés, QNH 10 no 1. 3000 pés, 6224. Bom, voo no 9287, solicita já a bridge. Voo e Leda, 9287, após o e-bridge. Voo de Leda, voo 9287, obrigado. Salvador, de Achané, 6313, para Guarulhos, 360, Oxa 6313, é, bom dia. Aguarde um minuto, cópia Guarulhos 360, por gentileza. Para o táxi 35393, estamos com 68 a bordo. 6:40, alterna Natal. Eu copiei Natal, 3:40, qual é o PB do azul? 68-5393. Ah, ok, o trip 5393, ok. Tá livre o táxi, então, via pátio 1 no India e Alpha. Até o ponto de espera da 10, vai seguir a aeronave da Azul no pátio 1. Quando pronto no ponto de espera, chame a torre 118.95. O altímetro permanece 1011, tenha uma boa noite, trip 5393. 1011 prossegue para de Alfa, quando lá, próximo ponto de espera 118.95, seguindo a aeronave da Azul. Muito obrigado, uma boa noite, bom trabalho, trip 5393. O Azul 4298 para o táxi, 78 a bordo, autonomia 3:20, alterna Salvador. Salvador 3:20 e 78 a bordo, tá livre o táxi, à sua esquerda, perdão, à sua direita, no ponto de espera, chame a torre em 1895, o altímetro 1011, tenha uma boa noite, Azul 4298. Táxi à direita com a torre 1895, com a Azul 4298, boa noite. Europa 083, good evening, taxi approved by Alpha and Juliet to gate 10. Alpha, Juliet, gate 10, Europa 083. Oxa 6303, copia. Chega. Oxa 6303, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após Trivi. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida inicialmente a Dael, em seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5424, o controle opera em 119.8, Cotege. 398. Livre, pousando 0. Saída Dael, Leda, após Bride, lá pelo Zulu 16. Decola da 10, curva à direita, 5424, transponder. O ponto de hoje, 198. Correto, hoje é 6303, chame para o acionamento. Apenas confirmando, Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após voo direto Trivi, após em coordenação com o centro na chegada em São Paulo. Chame para o puxa acionamento. Tamari, Upper Zulu 16 após Belo Horizonte, após Trivi, em coordenação com o centro da chegada em São Paulo. 87, Centro Recife, no 251. 251, obrigado. Change your transponder to standby position, ok? Sorry, sir. We change to standby. Alô, boa noite. No 074 da Gol. Autorização com Bica. Gol no 074, boa noite. Autorizado para Guarulhos com Bica, nível de voo 360. Pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após voo direto à posição Trivi, e após segue conforme a coordenação com o centro. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, Leda e Bride. O transponder é 5433, o controle em 119.8, Cotejo. Fica aprovado 360, via rota do plano Upper Zulu 16, Bravo até o Zulu Trivi. Decola no 0, direita da El, Leda Bride, 5433, aciona, controle 198. Correto, chama para acionamento, gol no 074. Chamar na posição, tempo. Visualizar com a pista 6224. 6224, completa a aproximação, chame a torre no 1895, grato, boa noite. Boa. Quase estabilizado, ele é. 224, boa noite. Sente do tráfego, continue aproximação, informarei pista livre, uma centena na 09-6224. Então 3398, solo aos 10. Libere pista direita, chame solo na frequência 1219. Direita 1219, 3398, graças, boa noite. Boa noite. Solo Salvador, muitíssimo boa noite, é o TAM 3398. 09. Iniciando 90, 4298. Alfa e Juliette para o 02, TAM 3398. 0. Cliente, mantenha o ponto de espera 5393. Tango Mike Eco Bravo, desce para 2000 pés, QNH 1091, está livre LS, X-Ray da pista na 0, reporta estabilizado. Vou parar para pegar a voadora aí da 1-0, descendo para 2000, Mike Eco Bravo, 1-0, 1-1, Mike Eco Bravo. Trip 5393, observe o tráfego na curta final, após a passagem ali, mantém cabeceira no 0. Após a passagem do tráfego na curta final ali, mantém pista no 0, trip 5393. Azul 4298, boa noite, contato radar, se mantém o nível 300, saída Borba 1 no Alfa. 300, Borba 1 no Alfa, 4298. Solo 1-3, libere a direita, chame solo em 1-2-1-9. Direita 2-1-9, 6-2-9. 0, QNH 1-0-1-1. 0, estado 1-0, 1-1. Solo Brasil, Xander 6-2. Solo Salvador, Oxenair 6224, Fibro. Boa noite, Oxenair 6224, taxi na Alfa Juliette para o portão 01. Alfa Juliette 016224. 93, livre decolagem no 0, uma centena, uma duzena. Livre decolagem, trip 5393. 5972, boa noite, aguarde um instante, cópia Galeão 320. Uma boa noite. 119.8, uma boa noite, trip 5393. Controle Salvador, muito boa noite, esse é o trip 5393, prefiro a saída PUCA. 5393, contato radar, suba para o nível 190, saída PUCA. Subindo para o 190, saída PUCA, trip 5393. No localizador, comandante Mike Eco Bravo. Mike Eco Bravo, com a planta aproximação, chame a torre 1895. 1895, Mike Eco Bravo. Salvador, muito boa noite, Papa Tango, Mike Eco Bravo, estabilizado no localizador, Patrícia Anderson. Mike Eco Bravo, boa noite. O vento no momento, uma centena com uma dúzia nós, trem fixo, tem livre pouso, pista 1-0, Mike Eco Bravo. Livre pouso, 1-0, Mike Eco Bravo. Azul 4298, cruza 1-5-0. Azul 4298, centro Recife, na 2685. É, confirme 2685, 4298. Afirmo, no 2685. Sim, 2685, Recife, 4298, boa noite. Boa. Papapá, Serra, Kilo Delta, desça para 2000 pés, QNH109, está livre LS, X-Ray, reporta estabilizado. R2011, está autorizado o X-Ray, LS, reporta estabilizado. Rio 5972, na escuta para cópia. Rio 5972, autorizado para o Galeão, nível de voo 320 pela Upper Whisky 50. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, Leda e após Eudes. O transponder é 5443 e o controle em 119.8, Codeste. Confirmando a transmissão. pressão está um pouco baixa, 5443 o transponder, 119.8 o controle, ok? Correto, Rio 5972, chame para o acionamento no PAX 3. Paulo Salvador, boa noite na 3305, autorização Recife, pronto, copy. Informação Romeu. Boa noite, copia o 330 para Recife? Afirmo. Ok, está 3305, autorizado então para Recife, nível de voo 330, pela Aper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5434, controle em 119.8. Tá 3305 autorizado, Recife 330, Upper Whisky 58, decola no 0, curva esquerda, Puca, Caju 5434, transporte 119.8, controle de Salvador. Correto, tá 3305, a informação mais atualizada é a Alfa. É, o que mudou foi o QNH 1011 e a temperatura 26 graus, ok? Ok, 1011 no ajuste, tá 3305, obrigado. Chama para o puxo. Fala com o Mike Eco Bravo. Mike Eco Bravo, boa noite. Qual o pátio de estacionamento? É um andar na pátio, senhor, Mike Eco Bravo. Ok, Mike Eco Bravo, táxi na Alfa e chamamento da Juliette. Na Alfa, chamamento da Juliette, Mike Eco Bravo. Qual o chamamento? 3.03.04, puxa o estacionamento. Puxa 63 no 3, livre puxa estacionamento no 4, altímetro 1011, chama para táxi. Autorizado, 63 no 3. Paulo copiou, boa no 074. É, para o puxa no portão 5, é isso? Acerto. Cuidado com a equipe de solo, após o táxi do Caravan na sua cauda, está autorizado o seu push, chame para o táxi. Após o Caravan, está autorizado, chama a táxi no 074. Contato com a Torre e o Beco, arrumando é 7-2. Afirmo, 7-2. O Sérgio, né? Estabilizado, logo, estabilizando. Aqui é o Delta, estamos Torre, quando eu não me desse, não lá. 8-9-5-4. E chame na Taxway Lima. Está livre, Rio Pátio, direção na Juliette, uma nata que tem, uma Mike Eco Bravo. Caso fui, ele é. Tipo 393, já informei a torre do PLB e o centro de cinco autorizou Aracaju. Grato, autorizado Aracaju, muito obrigado pela informação à torre, equipe 5593. Só continua, eu recebo 5393. Afirmo, 5393. Tango Mike Eco Bravo. Após estar autorizado já ingresso na Lima, Mike, na Quebec, chamará a torre em 118.95 para ingresso na 17, táxi sobre a pista. Autorizado Lima, na Mike, após o Quebec, chamará a torre em 118.95 para ingresso na 17. Tá livre o táxi via Índia e Alfa até o posto de espera da 10. Quando lá, a torre em 1895. O altímetro 1011, tenha uma boa noite. Oxe, 6303. 295, boa noite. Solo Salvador, boa noite, 3305, pushback, acionamento, portão 6. Autorizado, puxa acionamento no 612, chame para o táxi. O altímetro no 011, tá 3305. Vai chamar para o táxi, tá 3305, Minhosa, na ajuste. Afirmativo. Prossiga em frente então, Mike, a próxima esquerda Quebec, quando então ingressará na pista e táxi até a cabeceira 17. E lá, na cabeceira no 7 à esquerda, interseção para Bata. Mike Eco Bravo. Forme livrando a pista, Mike Eco Bravo. No 9, decimal 8, contexto. Oceaner 6224, autorizado Aracaju, nível 190. Falta com o plano. Decola da 10, com curva esquerda após decolar, em saída Puca, Aju. Transponder 5444, controle 19, decimal 8. Correto, Oceaner 6224, chama para acionamento. Oceaner 6224. Boa noite, obrigado. Boa. Boa noite, Sierra Kilo Delta, qual o pátio de estacionamento? Vai para o pátio. Vai para o pátio. Ok, o senhor conhece o aeródromo? Autorizado então o táxi via Alfa, chame para ingresso na Juliette. Alfa, chamar para a Juliette. Recife na frequência 126.85. 126.85, Centro Recife. Muito obrigado, boa noite, bom trabalho. 3, 9, 3. Muito obrigado e bom voo. 04. POV127, autonomia de 344, alternado Galeão. Ok, 127, Galeão 344. Gol no 074, livre o táxi via pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera, chame a torre em 1895. Bom voo e boa noite. Gol no 074. Pátio Índia, Alfa 1895. Uma boa noite. Bom trabalho. Prossiga, minha 313. Vicente, tá livre a linha de colar então, né? Da 10, 63, 63. Afirmo, a linha de cola, 90 graus, 109, 63, 103. Vicente, a linha de cola. Tá 3305 acionado, pronto, táxi 134 a bordo, alterna Natal, 4h30 de autonomia. Tá livre o táxi, via pátio 1, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, o altímetro permanece 1011. Quando pronto, chama a torre em 1895, tenha uma boa noite, tá 3305. 3305, autorizado táxi, pátio Indy Alpha, no ponto de espera, torre 1895, obrigado, boa noite, 1011 nós hoje. O Papapá, Sierra Kilo Delta, cedendo passagem ao TAM, ingresse após via Juliette, contorno Pátio 1, Lima, Mike, e chame na Quebec a torre novamente, 1895, para cruzamento da pista auxiliar. Uma boa noite, Mike, é com Bravo. Rio 5972, livre puxa acionamento no pátio 3, chama para o táxi. Altímetro 1011, Rio. Salvador, Gina 6313, da Real, boa noite. Gina 6313, boa noite, quanto a sua número 360, foi direto Lida. 60, Lida, 6313. Para o controle. Jornal 6313, possibilidade de coordenação para voar PIB. Jornal Salvador, boa noite. 6212, Oxenene, descida ao 150. Jornal 6212, boa noite. Na Serra da Mari, descendo para o 0. Essa é o 050, pode voar dona, senhor? Estão chegando na sala, né? Meu computador está autorizado. Salvador, tá 3305, tá com quantos anos? 1-0, pronto. 3305, ali mantém 1-0, 3305. Ali mantém 1-0, tá 3305. O 074 decolou os 37, chama agora o controle em 1998. 1098, obrigado, boa noite, bom Natal, bom Ano Novo, senhor. Obrigado igualmente a todos. Oi, Salvador, 1074, boa noite. 1074, boa noite. Quanto a radar, você me falou 360 na saída da EL. 360 da EL. O Delta está livre, pode efetuar o cruzamento e parte 5. Não me escuta até o quarto de motores. Tá 3305, livre decolagem da 1-0, uma centena com 1-0-9, 3305. Tá 3305, autorizado decolagem 1-0. Guarulhos, 3 horas e 23 a bordo, tá livre o táxi, via Pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera chama a torre 1895, tem um bom voo, uma boa noite, o Rio 5972. Ok, boa noite, Rio 5972. Só pode livrar a próxima à sua direita, a Taxiway Delta. Tem condições ou é necessário algum apoio aí? Não, negativo, tem condições, ingresso na próxima direita e retorna ao pátio da 3305. Correto. Então, primeira direita, solo 1219. E vou informar a infraérea que o senhor está retornando ao pátio. Ok, solo 1219, obrigado. Tota 3305. Tota 3305, táxi via Alfa. Ingressará via Juliette após a esquerda para o pátio 3, na posição 7 do pátio 3, ok? Tota 3305, solicita manter a posição por alguns minutos. Ok, está autorizado manter a posição na Delta, então tem o tempo estimado? Não, por enquanto não, mas em 2 minutos eu lhe dou uma resposta. Ok, ciente, então chame então. Para início do táxi. Tá 3305. 5972, me escuta? 5972, está modulando, confirme? Está muito baixa a transmissão, 5972. Está a pista livre, o voo para uma centena, uma 12-9, está autorizado a alinhar e decolar da 1-0. Da 3305, solicita retorno para o pátio. Ok, então a Efraim alocou a posição 7 do pátio 3. O senhor vai taxiar via Alfa, Juliette, após a esquerda para o pátio 3, ok? Ok, Alfa, Juliette, só confirmando a posição é a 7? 7 do pátio 3. Ok, posição 7 do pátio 3, está 3305. sim. Precisa de algum apoio lá no, na posição, confirma? Não, só da companhia. A gente vai entrar em contato, obrigado. Ok, sim. Na 63, no 3 ao controle. Na 63, no 3. Ou no 074 ao controle. No 074, na escola. Como recebe o controle? Alto e claro, tá 5/0. Será 6303 na escuta do controle? Será 6212, desça para 2000 pés. O ajuste é 10111, autorizado em LSX6, reporte localizador. 10111, autorizado X-ray, reporte localizado. 2000. Controle Salvador, muito boa noite, é o TAN 3178, passa 195 em destino 150. A 3178, autorizado chegada à mare, desça para o nível 050, QNH 1001. E11, 050, 3178. 10074, Centro Recife, 1251. 1251074. Decolou 73, chama agora o controle em 1998, boa noite. 1998, boa noite, bom Natal. Igualmente. Portugal 019, clear e bom arrival, descend to 4000 feet, can H1011. Controle Salvador, Rio 5972, Dael, perfil de saída, boa noite. E o 5972, boa noite, contato radar, voe Leda da presente, após Leda Eudes, submantém o nível 320. Leda Eudes 320, viu? Salvador, grid cross the QNH, please, for Portugal 019. 1011, Portugal 019. Yeah, 1211.